Deus do meu louvor, não te cales perante a boca do ímpio e do mentiroso. Eles me cercaram com palavras de dor, mas a minha oração se eleva a ti, Senhor. Ajuda-me, Senhor, Deus da minha salvação. Livra-me pela tua misericórdia, que saibam que é a tua mão que faz, e eu me alegrarei em ti, meu rei. Estou aflito como sombra que declina, meus joelhos fracos, em jejum eu clamo. Eles me olham e riem, mas eu confio. Teus braços me sustentam, ó Deus do meu abrigo. Ajuda-me, Senhor, Deus da minha salvação. Livra-me pela tua misericórdia, que saibam que é a tua mão que faz, e eu me alegrarei. Meu rei, amaldiçoem eles, mas eu serei abençoado. Levantar-se-ão, mas eu não serei confundido. Vistam-se de vergonha, mas eu louvarei a ti, Senhor, com a minha boca eu exaltarei. Ajuda-me, Senhor, Deus da minha salvação. Livra-me pela tua misericórdia, que saibam que é a tua mão que faz, e eu me alegrarei em ti, meu rei. Português e worship, acústica e guitarra, piano. Setenta e dois BPM.